www.antenaweb.info. Agora nós estamos aqui. Mudou o endereço, mas a Antena Web é a mesma. www.antenaweb.info. Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero profetizar que você vai ter um dia de vitória, um dia de paz, um dia de bênçãos de Deus na tua vida, porque nós servimos a um Deus de bênçãos. Aonde o Senhor determina a bênção vem e com ela não acrescenta dores. Queridos, que no dia de hoje muitos livramentos você tenha experiências com Deus e, mais importante, a presença de Deus fique no teu coração, na tua mente, a todo instante. É a presença de Deus aquilo que vai fazer com que Deus olhe para você, te abençoe e faça com que as coisas corram bem para a tua vida. Quando Deus, ele olha para Jesus e fala assim: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Porque naquele momento Jesus ainda não tinha feito milagres, Jesus não tinha escolhido seus discípulos, Jesus não tinha multiplicado os pães, Jesus não tinha feito nenhuma obra. Deus, ele não está importando muito com as obras que você faz, ele está se importando com o relacionamento que você tem com ele, com a presença que você tem dele. Deus, Jesus, andava constantemente ali na presença de Deus. Por isso Deus olha para ele e fala assim: meu filho amado. Da mesma forma você, ele olha para você e fala: meu filho amado. E o que eu desejo para você no dia de hoje é o que Jesus pediu na oração dominical: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Que você tenha sempre na sua vida o pão, aquilo que vai te alimentar, e que você tenha com fartura para dar para aquelas pessoas que te procurem. Saiba, Deus não quer que falte na tua dispensa pães. Pães para você, para os seus filhos e para os outros. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar agora com o Pastor Hélder. Desde já, receba a bênção de Deus na tua vida. Engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, meus amados. Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, o poder de Deus, venha se manifestar e se revelar abundantemente nas nossas vidas. Nós repreendemos tudo aquilo que não vem do Senhor e pedimos, Deus, que o Senhor venha fortalecer o coração dos teus filhos. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor viria no poder de Elias, transformando o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E sabemos, Deus, que o Senhor é o Deus da restauração e o Deus que anseia fazer com que os pais sejam amorosos e que sejam sábios e que deem exemplo para os seus filhos. E nós também sabemos, Deus, que o Senhor tem prazer que os filhos possam viver em santidade, que possam honrar e obedecer os seus pais. Desta forma, Pai, nós te pedimos que o Senhor traga graça, que o Senhor traga discernimento, que o Senhor leve, Senhor, a conversão de pais a filhos e filhos a pais. E nós repreendemos e amarramos toda a ingerência maligna e pedimos que o teu poder e o teu amor se revelem abundantemente sobre as famílias brasileiras e aqueles que nos ouvem de uma maneira muito especial, porque sabemos que o Senhor é o Deus da aliança, que o Senhor é o Deus da unidade, que o Senhor ama a unidade, e que assim seja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.

e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho a lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te os dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que lhe tiver necessidade. Queridos, nós temos aqui nessa parábola que Jesus nos ensinou alguns princípios que eu e você devemos levar em consideração. Eu quero analisar aqui, quando a palavra de Deus diz: disse-lhe Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e esse for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando-me de viagem, procurou-me e eu nada tenho a lhe oferecer. Queridos, pedir é algo constrangedor. Quando você vem pedir emprestado algo para alguém, você normalmente fica com vergonha, você fica sem jeito e é algo que não é agradável. Este amigo aqui, ele não tinha e ainda foi importunar um outro para que lhe emprestasse, para que esse emprestasse para o outro. O que acontece, amados, com as nossas vidas às vezes? Todos nós, de vez em quando, nos apertamos. Isso é algo natural na vida. Ninguém tem sempre 100% de fartura, 100% para sair dando, emprestando, jogando fora. O apertar às vezes acontece. Mas se você pegou emprestado algo de alguém, dê uma satisfação se você não conseguir imediatamente ou em pouco tempo devolver aquilo que você pediu emprestado. Ofereça algo de valor para substituir aquilo que você pegou emprestado. Parcele. Mas o que eu quero aconselhar a você: não se cale e não se esconda da sua obrigação de devolver. Por quê? Porque a palavra de Deus diz aqui no livro de Salmos, capítulo 37, no verso 21, o ímpio pede emprestado e não paga. Quando você tem a boa intenção de pedir emprestado, mas por algum motivo você se furta de devolver aquilo que você pegou emprestado, você está sendo ímpio. Provérbios 37, 21. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Amados, dever não é problema. O problema é você ter contraído a obrigatoriedade e você se omitir de honrar aquela dívida. Ligue para a pessoa, fale: olha, eu fiquei te devendo, mas eu vou te pagar, você consegue parcelar para mim, não deu certo aquele dinheiro que eu estava esperando receber. Ou seja, tente resolver a situação. Porque Romanos, capítulo 13, no verso 8, a Bíblia também diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. Mas esse cidadão aqui, de Lucas, capítulo 5, ele não tinha reservas, ele não tinha poupança, a sua dispensa estava totalmente desprevenida, e diz que um amigo chegou procurando-lhe à meia-noite. Amados, sempre quando alguém vai te pedir alguma coisa, sabe, é uma hora imprópria, é uma hora inconveniente. Você às vezes está com dinheiro para fazer um investimento, está com dinheiro para comprar algo que você planejou durante muito tempo, e as pessoas vão te pedir justamente nessas horas. Às vezes você está apertado também, o que você tem é só o suficiente para você. Mas a palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 5, versículo 42, dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseje que lhe empreste. Jesus, ele nos deu uma ordenança de que nós devemos emprestar, sim, porque só empresta quem tem a bênção de Deus na sua vida. Deuteronômio capítulo 28, quando tem lá a palavra das bênçãos e das maldições, uma das bênçãos que a pessoa tem ao desfrutar da presença de Deus, e quando ela tem ali obediência à palavra de Deus, é que diz que tu emprestarás a muitas pessoas. Deuteronômio capítulo 28, verso 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra a seu tempo, para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, tu, porém, não tomarás emprestado. É uma bênção você poder emprestar para alguém. É uma bênção você ter ali a reserva para que você venha suprir a necessidade de alguém. É algo assim que te deixa bastante feliz, e quem recebe emprestado também fica feliz. Só que a Bíblia nos manda ser simples como as pombas e prudente como as serpentes. O que que eu te aconselho, meu amado? Nunca empreste mais do que 10% do que você ganha líquido. Se você ganha R$1.000 líquido, empreste no máximo R$100. Por quê? Porque se aquela pessoa não te pagar, aqueles 10% ali não vai te matar, não vai fazer com que você fique numa situação difícil. E você pode até pensar: ah, deixa pra lá, meu amigo, não vai me fazer falta. Não empreste mais do que 10% do que você ganha líquido. No programa de amanhã, nós estaremos analisando o significado desses 3 pães. Amigo, empresta-me 3 pães. Eu quero falar detalhadamente sobre cada um desses pães. Não perca o programa de amanhã, e que Deus te abençoe no dia de hoje, em nome de Jesus. Você vai ouvir agora Pastor Helder Rodrigues. Bendito seja o nome de Deus, meus amados. Vamos meditar na palavra de Deus. E eu quero trazer uma palavra para você em Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 6. Ambos eram justos aos olhos de Deus. Está se referindo a Zacarias e a sua esposa Isabel. Zacarias era sacerdote. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Meus amados, nós pastores normalmente pregamos as nossas ovelhas, que as lutas e tribulações que as pessoas passam é fruto do pecado. E de fato é uma verdade, porque aquilo que o homem semear, ele colherá. Entretanto, nós vemos aqui um texto diferente. Nós vemos aqui, meu querido, uma grande prova que o sacerdote Zacarias e a sua esposa Isabel passavam. Eles eram irrepreensíveis, eles eram justos, eles obedeciam todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos. E não ter filhos naquela época era uma maldição. Era algo tenebroso, a ponto, por exemplo, de Raquel, a esposa de Jacó, diz: me dê um filho, senão eu morrerei. Veja então que Deus é o Deus que também repreende os irrepreensíveis. Muitas vezes nós passamos por lutas e provações, não porque estamos em pecado, mas o Senhor tem os seus desígnios e mistérios. É sobre isso que eu quero falar contigo. Eu posso elencar uma série de motivos pelos quais Deus prova os irrepreensíveis. E número 1, para purificar a nossa vida. 2, para produzir caráter, ou seja, firmeza de coração. Para desenvolver em nosso coração a obediência. Em 4 lugar, para exercitar a nossa fé e perseverança. Em 5º, para nos ensinar o que é essencial e o que é secundário. Em 6º, para combater a nossa ansiedade e aperfeiçoar a nossa paciência. Em 7º, para aprendermos a viver sobre a esperança que não confunde. Em 8º, para ampliar nosso discernimento e enxergarmos além das circunstâncias. Em 9º, para nos dar a dimensão de servir ao Senhor sem interesses pessoais. Em 10º, para termos uma estrutura emocional e espiritual forjada quando recebemos as grandes bênçãos do Senhor. Eu poderia, meu querido, falar de cada um desses aspectos de uma maneira detalhada. Mas hoje eu quero te falar que Deus nos prova de uma maneira muitas vezes forte demais, porque quanto maior a provação, maior será a bênção de Deus sobre a nossa vida. Meus amados, Deus se apresenta agora a Zacarias por meio do anjo Gabriel e diz: olha, você não terá um filho qualquer. Este menino que está por nascer, Ele será motivo de grande alegria para você e motivo de alegria para muitos, porque ele será grande aos olhos do Senhor. Ele não tomará bebida forte nem fermentada e será cheio do Espírito Santo antes mesmo do seu nascimento. Ele fará muitos a retornarem aos caminhos de Deus. Ele irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos filhos aos pais e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Meus queridos, que honra é essa? Este homem estava sendo provado, esta mulher estava sendo provada. Mas agora Deus promete aquele homem, um homem, o maior de todos os profetas, chamado João Batista. Então eu quero trazer o seu coração, fortalecer o seu espírito, que quanto maior a provação, maior é a vitória e maior será a manifestação da glória de Deus. Assim, persevere no Senhor. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Viva de uma dimensão poderosa e majestosa. Faça com que o Senhor possa te dar esse discernimento e que você possa entender que Deus também prova os irrepreensíveis. E talvez com essas provações você diga: eu não aguento mais o problema do meu casamento, e eu digo: persevere. Eu não suporto mais o problema financeiro, eu digo: Deus é o Deus de todo ouro, de toda prata. Talvez você tenha dito: ah, mas eu tenho trabalhado tanto e não tenho sido reconhecido. E eu quero te dizer, meus amados, que Deus não é injusto para ficar esquecido de tudo aquilo que você tem feito na casa do Senhor. Você pode dizer: eu não consigo parar de fumar, eu não vou dar conta. Mas eu te digo, se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. De modo que eu invoco o nome de Deus sobre a sua vida e peço que Deus alente e fortaleça o seu coração de uma maneira tão extraordinária, a ponto de você dizer: foi o Senhor, meu Deus, o meu bom Deus, que me guardou e me sustentou e me fez infinitamente mais. Leia a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 1, a partir do 39, em que o quanto Deus foi generoso com Isabel, que teve o seu ventre aberto de uma maneira sobrenatural, porque Deus é o Deus da promessa, e não há impossíveis em todas as promessas do nosso Deus. Deus te abençoe. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado pela tua audiência. Mais uma vez, podemos compartilhar aqui a palavra do Senhor. Que você possa estar usando essa fé que faz com que você seja mais do que vitorioso. A fé é algo que você não precisa ver, você não precisa sentir, você simplesmente tem que acreditar. Aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela recebeu a bênção de Jesus, ela disse: se eu apenas tocar na orla do manto do Senhor, tenho certeza absoluta que serei curada. É algo que vai dentro do seu coração, é uma certeza, uma convicção de que aquilo vai acontecer. Um exemplo simples que eu costumo trazer às vezes para a igreja, o que significa fé: você pega um copo, uma jarra de água, você coloca açúcar ali, depois a polpa do maracujá, você mexe, você vai beber um suco de maracujá gostoso, maravilhoso. Depois você come um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, uma delícia. E depois você volta a beber aquele suco de maracujá. Perdeu o sabor o suco, ficou como água. Mas ali dentro você sabe que tem a polpa do maracujá, ali dentro você sabe que tem o açúcar, você não precisa ver nem sentir, você sabe que ele tem. A mesma coisa é a promessa que Deus te deu, você não precisa pegar, apalpar aquilo que o Senhor te deu, simplesmente você sabe que ele tem, porque a palavra de Deus, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, o que ele prometeu ele vai cumprir, e isso vai chegar na tua vida no nome de Jesus. Eu quero deixar para você livro de 1 Pedro, capítulo 4, no verso 14: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Se você está sendo perseguido porque é crente, se você está sendo perseguido por ler a Bíblia, se você está sendo perseguido porque você aceitou Jesus Cristo na tua vida, saiba, sobre você está repousando o Espírito da glória e de Deus. Persevere, porque você e toda a sua casa será salva em nome de Jesus. Fique firme, Deus é contigo. Um beijo, um abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Agradecemos a tua audiência e rogamos que o poder, o amor e a glória de Deus se manifeste. Lembre-se, nem toda aprovação é fruto do pecado, mas sem dúvida nenhuma, toda aprovação é fruto, pelo menos para manifestar a glória do nosso Deus. Creia e verá o poder do Altíssimo sobre a sua vida. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.